Boy. Eu vi uma onça gemer na mata do Arvoredo. Eu vi uma onça gemer na mata do Arvoredo. Ô lelê, São João, me valha São Pedro, que onça eu tenho medo. Ô lelê, São João, me valha São Pedro, que onça eu tenho medo. Eu vi uma onça gemer na mata.